3567, decolada 46, chame o controle 19-8. 19-8, boa noite, 3567. Boa noite, boa viagem. Quatro, livre decolagem da 10, venta 140 graus, com 4 nós. Livre decolagem, 420. Azul 4206, decolada 48, controle agora 119, decimal 8, boa viagem. 198, até a volta. Boa noite, 35415. A livre, a decolagem da 10, vento é 160 graus com 8 nós. Autorizada a Trip 5415, decolado 54. Chame o controle agora, 19-8, boa viagem. 19-8, boa noite.